Hoje, dia 22 de março de 2015, nós estamos celebrando juntos aqui à noite, domingo à noite, o nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir aqui em Marcos capítulo 2, versículo 1. Se você quer ouvir mais ministrações, você pode ir ao site www.vidanovaitabuna.com.br e poderá estar lá ouvindo, baixando, distribuindo, mandando aí por e-mail, em WhatsApp, grupos. Vamos mandar a mensagem do Senhor aos quatro cantos, em nome de Jesus. Amém, amados? Todos acharam? Marcos capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo eles, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os seus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que falas assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais deste modo em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, ou tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos passavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e a esses o ensinar. Amém ou não? Senhor, abre nosso entendimento em nome de Jesus, para que possamos ser impactados com a tua palavra. Em teu nome oramos, amém. Irmãos, o que acontece quando Jesus se sente em casa? Eu me sinto em casa na minha casa. Me sinto em casa na casa de pouquíssimos amigos. Não vou dizer os nomes, só não ter ciúme. Sabe aquela sensação da gente se sentir em casa? Às vezes, nós não nos sentimos em casa, mesmo que a pessoa diga: você está em casa. E há esse ritual social de cordialidade, dizer: que é isso, você está em casa. Mas vai tirar a camisa e abrir a geladeira. Mas você não está tão em casa assim. Jesus, ele se sentia em casa em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele se sentia tão em casa que ele escolheu morrer em casa. Você viu quando a pessoa, às vezes, no estado terminal, ela fala: doutor, me deixa morrer em casa. Não tem gente que é assim? E Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele não podia escolher onde ia morrer, porque ele estava destinado a morrer fora dos muros de Jerusalém. Mas quando ele foi para o céu, ele escolheu ir em Betânia, porque ali ele se sentia em casa. Marta servia, Maria o adorava. Depois, Marta amadureceu e adorava também enquanto servia. Mas eu quero falar hoje à noite para vocês quando Jesus se sente em casa. A maioria de vocês, no casamento, Ouvi um sermão das bodas de Caná, quando Jesus foi convidado para a cerimônia. Pergunta: nós convidamos Jesus para a cerimônia, nós fazemos um culto, mas esse convite se estende a também morar conosco? Esse convite se estende a Jesus sentar na mesa conosco, no café da manhã, no almoço, na janta? Esse convite se estende a Jesus sentar para assistir televisão com a gente? Esse convite se estende a Ele deitar na cama conosco, no meio do casal? Esse convite se estende a quando nós vamos gastar o nosso dinheiro, quando nós vamos trabalhar? Esse convite se estende a levarmos Ele para o nosso trabalho? Esse convite se estende quando estamos em rodas de amigos conversando sobre assuntos diversos? E eu vou te contar uma coisa, eu vou ter mais cuidado para falar sobre política, porque como eu tenho me pegado murmurando, a situação de corrupção está sendo desvendada. Isso é fruto de oração, que a corrupção sempre existiu. Mas às vezes a gente começa e entra num clima de murmuração, de reclamação, que a gente começa a amaldiçoar a nossa nação, em vez de ficar dando testemunho do que Deus tem feito conosco no meio da corrupção. Deus tem sustentado você, Lucas? Amém? Ele nos surpreende, né? Tem sonhos que a gente desiste e Ele ressuscita, amém ou não? A gente deixa de dar testemunhos que são a ação de Deus, que glorificam a Deus, para ficar falando o que o diabo tem feito. Então, se o meu testemunho glorifica a Deus, se eu fico falando só do que o diabo faz, estou glorificando a quem? Ao poder do diabo. É por isso que vocês já me pegaram em várias discussões sobre política. O que é que eu sempre falo? Só tem um jeito para o país, a igreja se mover, evangelizar, que nem aconteceu na Coreia. Eu não falo isso para vocês direto. A gente está discutindo alguma política, alguma coisa. Às vezes eu até entro no embalo de falar mal, mas aí eu digo assim, a gente tem que fazer a nossa parte para que pessoas recebam ao Senhor e nosso Brasil mude. Amém, irmãos? Jesus sente vontade nas nossas conversas. Jesus se sente à vontade na nossa igreja. Jesus sente à vontade no nosso núcleo. Eu quero conversar um pouquinho sobre vocês. Prometo, vou tentar ser breve. Quando Jesus se sente em casa? Jesus foi lá nas bodas de Caná e fez o casamento. Foi convidado para a festa. Mas será que Ele é convidado também para o desenrolar do casamento? Jesus morava em Nazaré, a 32 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum não era a casa que Jesus morava. O texto parece dizer isso. Mas Jesus, nós vamos ver que essa casa era de Pedro. Está lá em Mateus 8, 5 a 14, e 14. Então Jesus estava na casa de Pedro. E Marcos 4, 14, nós vemos que Jesus fixou a residência ali temporariamente. Segundo MacArthur, que é um dos comentaristas bíblicos que eu respeito, não concordo totalmente, mas aprendo muito, ele diz que o texto pode ser melhor traduzido assim: Jesus ali se sentia à vontade. Então vamos ler assim, Marcos 2:1. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele se sentia à vontade naquela casa. O que acontece quando Jesus se sente à vontade numa casa? Nós vamos ver um pouquinho agora. O que acontece quando Jesus sente a vontade numa casa? Primeiro, muitos doentes se convergem para receber cura. Amém ou não? Antigamente, eu lembro que lá em Salvador, no Candeal, eram centenas de terreiros de candomblé. Hoje, se não me engano, o último estava para fechar, fechou. E esse povo que ia receber a reza nos terreiros, que eram muitos, era quase um por família, grandes famílias, eles vão hoje atrás da igreja. Toda a rua na Bahia, antigamente, tinha um rezador, um benzedor, alguém que passava a folha e o sal grosso. Você, quem tem mais de 40 sabe o que eu estou falando. E quem tem menos já pode ter lá tomado uma chicotada daquela que o cabra recebia até a folha murchar, e se murchasse estava carregado. Então, o feiticeiro batia com força, porque ele tinha que mostrar que a pessoa estava carregada e que o dinheiro foi bem pago. Era assim ou não era? E E quanto à incredulidade, cegueira, as pessoas convergem para as trevas. Mas quando Jesus se sente em casa, aleluia, as pessoas convergem para onde Jesus se sente em casa. Amém ou não? Versículo 2, vamos ver isso. E ajuntando-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Irmãos, olha aqui. Tem nada contra você ver televisão em sua casa, ok? Televisão, internet, WhatsApp, zap, chame, chame como quiser. Então, uma coisa. A gente tem que olhar para a nossa casa e ver o que marca a nossa casa. O que as pessoas, quando nós hospedamos, percebem em nossa casa. Qual é o clima espiritual da nossa casa? A nossa casa é um alto-falante da palavra de Deus? Pode ser, se você crê e põe em prática o poder que ele lhe deu, amém ou não? Ajuntando-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, ele lhes anunciava a palavra. Muitos doentes convergerão para receber a cura. Quando você começa a anunciar a palavra, as pessoas vêm receber cura, porque elas sabem que a palavra de Deus tem poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, abrir a vista aos cegos e anunciar o inaceitável do Senhor. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Então, quando sua casa é um ambiente que anuncia a palavra, não se assuste quando você vê a sua casa sempre cheia. Sempre cheia. Eu estava discutindo com minha mulher e a gente se mudou. Oh, gente, obrigado pelas orações. A gente está num apartamentinho show de bola. Delícia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tem até piscina para a gente batizar o povo. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Se a vida de missionário é uma vida difícil. Não é? Mas aleluia. Então, discutimos. Falei, amor, vamos botar um sofazinho aqui na varanda. Ela, não, já decidi. E eu sei onde é que eu mando lá em casa. Eu não mando na mobília. Eu não mando na cor da parede. Ok? A gente que é homem tem que ser sábio. A gente tem que saber onde manda. Eu orei ao Senhor, pedi Deus que um escritóriozinho eu queria mandar em algum lugar na minha casa. O homem que fica chateando a mulher. Não, essa cadeira tem que ficar aqui. Porque papai sempre botava uma cadeira aqui. Ah não, esse tapete tem que ter um tapetinho na porta, porque mamãe ensinou. Você não está mais na casa da mamãe e do papai. A mulher quer a parede rosa, deixa habitar de rosa. Você acha que é rosa, ela diz que é salmão. Para você aquilo é rosa, ela diz que é goiaba. Porque o homem só vê rosa. A mulher vê goiaba, salmão, a mulher vê 100 tons de rosa. A gente, tudo é rosa. Deixa pintar de rosa. Rosa. Porque quando você exigir um princípio, vai ser cumprido, amém ou não? Aí o homem fica chateando a mulher. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Faça assim, faça assado, eu quero a televisão aqui, eu quero não sei o que aqui. Aí quando ele vai usar a autoridade dele para um princípio, a mulher está cansada. Amém ou não, gente? Vamos ficar esperto. E assim onde eu mando. Aí eu falei, bota o sofá aqui. Ela, não, vou botar duas mesas. Gente, tem uma mesa enorme. Vocês conhecem a mesa lá da cozinha, né? Vai na sala agora. Aí tem uma varandinha, já tem uma mesa, ela quer botar outra mesa. Mas pra que tanta mesa? Aí a resposta dela aqui me derreteu. Eu falei, glória, eu vou reclamar? Ela falou, é para receber os irmãos. Eu vou dizer o quê? Vou reclamar? Jamais. Eu até tentei, né, Laí? Laí, dá uma dica aí, vê se ela bota o sofá. Não colou. Quando você anunciar a palavra, vai amontoar na sua porta. Glória a Deus. Amontoar, irmãos? Não é assim ter duas pessoas batendo a campainha, não. Sabe futebol americano? É um se jogando em cima do outro. Tanto que ninguém conseguia passar pela porta. De tão amontoado que estava. Primeiro lugar. Já vi que não vou terminar hoje. Muitos doentes se convergirão para receber a cura quando Jesus se sentir à vontade na sua casa. Para Jesus se sentir à vontade na sua casa, você manda ele. A honra é a ele. O critério é ele. A conversa, eu lembro que tem um rapaz vestido de branco, que o nome dele, aleluia, é Jesus, Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, que tem um cetro de ferro na mão para reger as nações. Ele é doçura, mas é poder. Ele está na minha casa. E eu tenho que lembrar sempre da presença dele. Às vezes eu lembro, chega a dar um arrepio na espinha. Às vezes ele faz assim comigo, para eu lembrar que ele está lá. Sabe quando tem um casal jovenzinho na sala, o pai diz tanto na sala, cada um ali como fada no meio, está na bênção. Aí o pai chega e os dois estão muito perto, o pai olha para o outro e fala, você está entendendo ou não? Então, muitas vezes eu estou lá em casa e eu ouço Jesus coçar a garganta, como que diz, estou aqui, filho. Você quer ouvir isso? Diga amém. Então eu quero a presença dele na minha casa. Porque quando Jesus se sentir em casa, na minha vida, o que acontece? Quando Jesus se sente em casa, muitos doentes vão procurar você. E qual é a resposta que você vai dar? Já estou orando pelos meus vizinhos. Já conheci o da frente, Pedro. Já conheci o de baixo, Paulo. Só tem apóstolo, Pedro, Paulo, Tiago, aleluia. Estou orando por ele. O que você vai dar quando o doente chegar na sua casa? Palavra. Palavra. Mas não é palavra vazia. É serviço, amor, zelo. Quando você der a palavra, ela vai ter já ter sido preenchida pelo significado. A palavra presume ser um símbolo que tem um sentido. O sentido da palavra de Deus é a vida que você tem com ele. Como diz o santo São Francisco, era um santo mesmo, pregue sempre, fale só se for necessário. Sua conduta vai lhe dar respaldo para quando você abrir a boca falar do amor de Deus. E muitos, antes ainda de você falar, já vão convergir para lá para receber a cura. Amém ou não? Então, quando Jesus sente em casa, muitos doentes se convergirão para receber a cura. Amém, amados? Dois, que a gente podia ficar aqui até amanhã. Ainda nesse ponto primeiro, nem sempre a cura que vão buscar é a cura que a pessoa precisa. Esse rapaz, ele foi para levantar, não foi? Engraçado. Vocês viram que ele chegou lá doente. Jesus primeiro curou ou primeiro libertou ele e salvou? Salvou primeiro. Não é interessante, Roberto? Quando a sua casa é fonte de palavra de Deus, a palavra de Deus é reverenciada e é o paradigma, é o critério para você tomar suas decisões, os doentes vão chegar perto de você, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Quando ele chega perto de você, ele vai atrás de uma cura, ele vai atrás de uma solução de um problema. Mas Jesus fez algo muito maior. Cuidado. Muitas vezes as pessoas chegam para nós já com suas demandas bem elaboradas. Eu só quero... Seu casamento é tão bom, Tati. Queria umas dicas para o meu casamento. Você pode dar dicas? Pode. Mas a primeira dica que você tem que dar é assim. Amor, sua mulher querida, já foi para você. Antes de qualquer coisa... O que eu tenho tentado fazer é amar ele com amor, não que ele merece, mas com o amor que Jesus plantou no meu coração. Porque ninguém é perfeito. Então eu amo ele, não é com o amor que ele conquista em mim, mas com o amor que Deus derramou na minha vida. Que a palavra de Deus diz em Romanos, que o Senhor Deus derramou do seu amor nos nossos corações pelo seu Espírito Santo. Amém? A pessoa toma um susto porque diz, eu vim pegar um conselho para ficar melhor meu casamento, a menina vem me falar de Deus, vai ver que é por isso que dá certo mesmo, amém não. Muitas vezes as pessoas chegam querendo dicas, chegam querendo conselhos, ele queria cura, e teve até quem levasse, às vezes alguém que vai levar, alguém que já foi curado, vou falar disso daqui a pouco, se der tempo hoje, então semana que vem, e aí a pessoa vai e chega querendo só um jeitinho na vida dela. Mas Jesus quer dar um jeito na existência dela, na eternidade dela. E a gente tem que ter a coragem e o amor de falar, de dar uma resposta maior que a pergunta. Mas às vezes nós damos respostas menores que a pergunta, gente. A gente desperdiça oportunidades maravilhosas. É monossilábico. Você é cristão? É. Que igreja você é? É uma igreja vida nova. Você é quanto tempo no evangelho? É assim que chama, né? Em 2 anos. E você gosta de lá? Sua mulher vai? Vai às vezes. Não, vai sempre. Eu que vou às vezes. Ah, tá respondido. Gente, a pessoa está querendo, está buscando, está implorando, e você está monossilábico. É, sim, não. Jesus, misericórdia. Você não precisa ser tagarela, mas você pode orar para que você dê uma resposta maior do que a pergunta, amém, gente? Como Jesus fazia. Pega os textos de Jesus. Como é que é lá, Fabrício? Sempre a resposta dele é maior que a pergunta, não é? Então, amados, muitos doentes se convergirão para receber a cura. E você vai ministrar a palavra de Deus e vai ser usado para salvar a alma, não é ou não? Dois, Jesus, o tempo está acabando. Os curados levam outros ao encontro de Jesus. Quando Jesus se sente em casa, quem já foi curado sabe que não está incomodando Jesus para levar mais gente. Quando Jesus se sente em casa na sua casa, ele fica à vontade para trabalhar na sua casa. Ele não se sente um peso na sua casa. Ah, Jesus, mas a minha prima, há 2 anos atrás, se converteu aqui em casa. Acabou a missão da sua casa? Ah, Senhor, mas tem há 4 anos eu evangelizei aquele meu colega de trabalho. Eu acho que ele converteu. Irmãos, nós somos portadores da palavra da vida. Nós não somos donos dela, nós somos portadores dela. E as pessoas estão morrendo ao nosso redor. Então, o que vai acontecer quando Jesus se sente em casa com você, na sua casa, na sua vida? Aquelas pessoas que já foram curadas, elas vão levar outras pessoas para você. Ele tem que estar preparado, amém ou não? Será que nós agimos egoisticamente, querendo Jesus só para nós? O texto diz: nisso vieram alguns a trazer-lhes um paralítico, a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. É a segunda vez que eu prego esse sermão. Há 1 ano e meio ou 2 eu preguei outra vez. Agora é o 2.0. Você bota lá no site, viu, Patrick? É um sermão 2.0. Irmãos, você foi curado pelo Senhor e foi liberto? Diga amém. Quantos você tem levado? Talvez você precise da ajuda de alguém para lhe ensinar, para carregar com você. Amém. A gente está aqui treinando todo domingo de manhã como fazer isso, como botar isso em prática. Nisso vieram alguns e trouxeram um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fizeram uma cobertura, baixando o leito onde jazia o paralítico. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você, uma informação arqueológica interessante. As casas nesse tempo não tinham telhados de palha, os telhados eram de alvenaria. Eles faziam estrutura, tipo de laje, e completavam com alvenaria. Por quê? Porque nos dias muito quentes, eles subiam para o terraço, e ali tinha cobertura de pano e ficava embaixo das tendas, em cima dos telhados. Muito provavelmente eles deram com a picareta aqui na casa que Jesus estava. Quando Jesus se sente à vontade na sua casa, você não fica com medo de que ela sofra alguns danos para que almas sejam salvas. Eu contei para vocês, né, no meu chão de madeira, que a irmã foi no culto lá, no escarpã. E eu acho que ela era pentecostal, porque tinha muitos furinhos no meu assoalho de madeira. Era um sapatinho de fogo. Do outro irmão que sentou no meu sofá, que era bem nutrido, e o sofá começou a ranger. Eu pensei que era quem estava chorando, quebrantado. Aí de repente, pum, o sofá abriu e as pernas do sofá quebraram. E ele falou, me perdoe. Eu falei, calma, irmão, tudo bem. Ficou até bonito, parecendo um sofá oriental. Ele não se sentiu constrangido. Se você usa o seu carro para a glória de Deus, nunca você vai emprestar o carro e ele vai voltar perfeito. Eu tentei devolver perfeito, viu, Silvia? Sua picape, para fazer a mudança. Mas, se Jesus se sente em casa com você, com seus posses, com seus bens, saiba que o uso de seus bens, suas posses, vai trazendo desgaste. Digo mais, muitas vezes O seu próprio corpo, a sua própria vida trarão desgastes pelo uso no reino. E o nome disso se chama marcas de Cristo. Que você as carregue, as marcas de Cristo. Nós não queremos marcar nem o chão da nossa sala, quanto mais levar as marcas de Cristo no corpo. Irmãos, que glória poder ter as marcas de Cristo, hein? Que glória. Você olha para o joelho da minha avó, parece que tem 4 joelhos, 2 joelhos em cada joelho, por causa do calo que ela tem. Saem uns rumores de que Xuxa tinha convertido, é? Não sei se é verdade. Mas se ela, na hora que falaram, Xuxa converteu, eu falei, ô, depois de minha avó orar por ela há uns 30 anos, não é possível que ela não vá converter um dia. Irmãos, quando Jesus se sente em casa, os curados levam outros ao encontro de Jesus. Se Jesus se sente em casa, você vai receber pessoas que vão trazer outros para você, e você pode dizer assim, ô, por que tu não cuidou? Às vezes não cuidou porque ele achou que você tinha mais competência. Irmãos, muitos pastores da cidade, isso é toda glória a Jesus. Isso não é por mim, apesar de mim, não tenho capacidade minha nenhuma, toda glória a Jesus, amém ou não? Mas muitos pastores, colegas, mandam familiares, presbíteros, pastores, para o pastor de vocês cuidar, sabia disso? A glória é de Jesus, amém, irmãos? Mas quando Jesus se sente à vontade, outros vão mandar a gente para você cuidar. E dá trabalho. O povo que mais dá trabalho é o povo de igreja. Porque você vai usar um texto e fala, conheço. Já preguei esse texto umas 30 vezes. Fala, jejua. Já jejuei, estou com a úlcera, é tanto jejuar. Aí o negócio tem que ser mais profundo. Entendeu? Eu quero que todos nós tenhamos a disponibilidade para quando alguém carregar um moribundo espiritual, a gente diga, vem cá, joga no efeito aqui que Jesus vai fazer a obra. Amém ou não, irmão? Ele tem que ter essa autoridade. É difícil, é. É cansativo muitas vezes, mas essa é a nossa glória, irmãos. A nossa glória não é sair com um carro novo, estar com apartamento caro e ter roupa cara. Isso não é glória, não, gente. Pelo amor de Deus. A glória é levar as marcas de Cristo. Vou terminar aqui e continuo no próximo encontro. 3. Muitos doentes receberão salvação. Eu falei mais cedo. As pessoas vão nos procurar com suas encomendas. Quantas pessoas procuram, vem um casamento saudável. E aí, a pessoa procura e diz, seu casamento é um casamento estruturado, feliz, tem uma boa energia. Como é que eu faço para ser assim? Tem que ter muito cuidado, porque você vai estar cuidando de alguém enfermo naquela área. Quem vai suprir a carência daquela pessoa não é você. Você vai levar ela a ser suprida pelo cônjuge dela e vice-versa, amém ou não? Amém ou não? Então, em Colossenses diz, cuidado, uma paráfrase, uma linguagem mais simples, cuidado com o que você cuida para você não cair no mesmo problema. Então, as pessoas vão chegar com demandas estruturadas na cabeça delas, eu acho que eu só precisava de mais dinheiro. Ela não precisa de dinheiro, eu preciso do Espírito Santo controlando ela. Amém ou não, irmão? Então, a gente com muito amor e carinho, com muita graça, vai poder anunciar isso. Por fim, muitos doentes receberão salvação. 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Aí você diz assim, é pastor, mas eu não posso perdoar pecados. Você não pode perdoar pecados, mas você pode anunciar aquele que perdoa os pecados. Muitas pessoas vêm dizendo, estou quebrado de finanças, estou quebrado de saúde, estou quebrado socialmente, estou quebrado moralmente, achando que o problema delas é aquele. E aí você vai dizer assim, olha, na verdade só é a consequência. Ainda bem que Deus ama você, que deixou isso acontecer com você, ou até por disciplina fez, para que você o buscasse. Porque seu problema não é isso, isso é consequência. Seu problema é porque você não tem a salvação de Jesus ainda. Você pode ser um excelente filho, um excelente pai, uma excelente mãe, não ter pecados escandalosos ou até ter eles escondidos, mas o que importa é que existe uma doença que precisa ser curada que lhe faz muito mais mal do que essas duas pernas inúteis, que é a doença do espírito. Jesus sempre atende a necessidade maior primeiro, amém ou não? Às vezes ele atende a menor para atrair, mas o objetivo dele é a cura do espírito, é a pessoa nascer de Deus. Porque antes disso, só somos nascidos da mãe, da água, da carne, da água, da placenta, da barriga, ou da carne. Que nasce da carne é carne, mas que nasce do Espírito de Deus é Espírito. Vamos ficar de pé. Semana que vem eu continuo, se Deus quiser, na outra semana. Senhor, obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado que o Senhor é Deus bondoso. E o Senhor quer sentir a vontade em nossa vida. Que o Senhor se sinta a vontade na minha vida. Que o Senhor se sinta à vontade na minha casa. Que o Senhor se sinta à vontade no meu trabalho. Que o Senhor se sinta à vontade no meu caminhar. Que o Senhor se sinta à vontade quando estiver dirigindo. Que o Senhor se sinta à vontade quando estiver conversando. Que o Senhor, Deus, não precise nem me lembrar que o Senhor está comigo, mas eu sempre me lembre que o Senhor está agindo em mim. Eu quero que o Senhor se sinta à vontade na minha vida. Eu queria chamar os irmãos aqui, vamos orar rapidamente. Quem entender, que diz, pastor, eu acho que Jesus podia sentir mais à vontade na minha vida. Vem aqui na frente, eu quero orar para você. Eu acho que ele podia sentir mais à vontade na minha casa. Vem aqui rapidamente. Senhor, esses seus filhos aqui, e eles, Senhor, reconhecem que eles te amam. Mas eles querem, Senhor, eles querem que o Senhor se dê mais à vontade na casa deles. Eles querem, Senhor, passar a mão no sofá assim, e saber que o Senhor está ali sentado do lado. Eles querem acordar de manhã e dar bom dia para o Senhor, Espírito Santo. Eles querem sentar na mesa e não reclamar do que está servido na mesa, mas ser grato pelo que o Senhor trouxe a eles e os prosperou. Senhor, meus irmãos querem só isso, que o Senhor sinta vontade na vida deles. Que o Senhor possa sentir em casa, porque a tua palavra diz que o Senhor tabernaculou a presença de Deus no nosso meio. E pelo teu Espírito em nós, o Senhor... que o Senhor estaria vivendo em nós, e o Senhor vive em nós, mas não queremos que o Senhor viva com mau cheiro. Não queremos que o Senhor viva, Senhor, desagradado. Tua palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tua palavra diz que nós não devemos apagar o teu Espírito Santo, e nós queremos que o nosso relacionamento, Senhor, seja um relacionamento que o Senhor está à vontade de estar conosco. Que no nosso leito o Senhor se sinta à vontade. Que, Senhor, no mais oculto da nossa mente, dos nossos pensamentos, o Senhor se sinta à vontade em nome de Jesus. Porque quando o Senhor se sentir à vontade, enfermos convergirão para nosso meio. E eles vão vir achando que o problema deles é uma enfermidade, é uma solidão. E nós vamos poder ministrar a tua palavra que liberta. Nós vamos poder mover salvação, cura, libertação. Porque a nossa vida, pela tua graça e misericórdia, é o lugar que o Senhor se sente à vontade. Faz isso conosco. Eu te peço, Senhor, contempla aqui a humilhação dos teus filhos, se expondo, dizendo, eu sei que o Senhor pode se sentir mais à vontade na minha vida. Que em nome de Jesus sejamos cheios do Teu Espírito Santo e possamos viver isso, Senhor, todo o tempo vigiando. O Senhor está à vontade agora aqui? O Senhor é bem-vindo agora aqui? Ou eu quero pedir licença? Sai um pouquinho, Jesus, que eu quero ter essa briga com minha mulher. Sai um pouquinho aqui, Jesus, quero assistir esse programa. Sai um pouquinho aqui, Jesus, que eu quero conversar desse tipo de assunto. Sai aqui um pouquinho, Jesus, quero fazer meu orçamento da minha casa. Não, nós queremos que o Senhor, em nome de Jesus, que nunca sai de nós, que até se entristece, mas que não nos abandona, porque é um selo que o Senhor esteja alegremente em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir Jesus, dê glória a Ele. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Jesus. Amém, amados. Deus é fiel e Ele, por graça, tem se alegrado de você. Irmãos, só alguns avisos, tá? Pra gente poder encerrar. Pode ficar de pé um pouquinho? Oh, desculpa. sentado. Perdão. Obrigado pela pronta obediência. Irmãos, olha só. Semana que vem, nós seremos aqui para cultuar o Senhor. Teremos a escola bíblica, ok? Teremos o culto domingo à noite. Eu quero convidar um colega meu para pregar aqui, um pastor homem de Deus. É surpresa, vou dizer quem é não. Porque eu não vou estar aqui. Eu vou lá para Salvador para um evento que vai ter com a Edmel Williams, Eu vou também estar lá com o papai, com a igreja. Eu tenho que estar lá para receber discipulado. Receber por telefone, mas também diretamente. E não estarei aqui. Mas eu quero que, em nome de Jesus, sejam as nossas marcas. Nós somos servos de Jesus, amém, amados? Eu sei que vocês me amam, vocês gostam de mim, vocês me acham lindo. Eu sei, brincadeira. Mas não dá para ter menos irmãos porque o pastor viajou, né? Isso não alegra o pastor, isso entristece, né? Só alegra a parte vaidosa da gente, mas essa parte tem que morrer, amém ou não? Então, semana que vem eu quero você aqui. Outra coisa que eu queria falar com muito carinho para vocês. Eu não vou nem olhar para vocês, para não olhar sem querer para alguém e parecer que eu estou botando alguma carapuça. Irmãos, o nosso reunião é 18 horas. Eu sei que domingo tudo parece que coopera para o nosso mal, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o nosso bem, amém? Eu não quero culpar vocês, eu sei que o diabo, nosso adversário, se levanta, a chapinha quebra na hora, né? Mas eu quero que a gente se planeje para chegar mais cedo, né? Porque é tão bom a gente poder estar aqui. Eu não gosto de terminar o culto depois das 8, por causa da segurança de vocês. Então, quero começar às 18, tá bom? Eu estou pedindo para você se esforçar junto comigo para a gente conseguir fazer isso, tá bom? Lembre que seu pastor vai estar jejuando por você. Ore e jejue por mim também. Eu preciso da oração de vocês. Se não me engano, é o Wellesley Duell, citando Jonas Edwards, se não me engano, que dizia, foi um desses homens de Deus que disse, banco sem oração, púlpito sem poder. Eu acho que tem que ter oração na vida do pregador, mas ele já presume que isso já acontece quando ele fala isso. Mas quando a gente ora para nossa liderança, quando a gente ora, a gente chega no culto não para criticar, mas chega no culto para participar. A gente sente parte daquilo, né? Então eu quero que você ore e haja por isso. Irmãos, esse mês de março é um mês que nós estaremos orando pelas pessoas que estamos evangelizando, ok? Você vai estar orando, e eu também estarei orando pelas pessoas que estou evangelizando. Porque no mês que vem, nós teremos já um evento para atrair essas pessoas. Teremos um evento de casais. Será uma coisa muito chique. Ok? Muito legal. Que você vai poder chamar um casal, ou dois, ou três, que você conhece. Vão ser vagas limitadas. Ok? Vou ter que cobrar um ingressozinho, mas vale a pena, tá? Para a gente poder, não cobre de quem você vai levar, você vai comprar. Se você não puder comprar, fale com o seu líder de núcleo. Se tiver muita vergonha, que não deve ter, fale comigo, porque eu quero que você não deixe de levar alguém por causa disso, ok, irmãos? Mas nós teremos um evento já para atrair essas pessoas que já estamos orando por elas, amém? Então, março é o mês, nós vamos orar por isso, amém, irmãos? Na primeira semana de abril, nós teremos uma vigília já para orar por isso, ok? Uma vigília das 10 à meia-noite. Eu vou organizar o lugar, que não vai ser aqui por causa do barulho, que a gente está orando já por isso. E em abril, nós vamos fazer o primeiro evento já para atrair mais essas pessoas para o nosso meio. E a gente está estudando estratégias para isso. Em abril, você vai receber seu livrinho do GE, que é aquele livro que a gente estudou, que são técnicas de evangelismo relacional, onde você vai poder estudar com a pessoa para que você esteja atraindo. É muito mais que um estudozinho, né? Ali só é uma ferramenta, ok? Para que a gente possa estar atraindo as pessoas para servirem o Senhor conosco. Amém? Então, semana que vem é programação normal, ok? Amanhã, núcleo na casa de Raquel e Jackson, que estão de volta, fizeram muita falta. Terça-feira, núcleo na casa de Edinho e Chateau, que devem estar viajando ainda. E quarta-feira, lá em casa, já na casa nova. É aqui no Vidolândia, prédio Gênesis 302. Então, quem mora perto já fica no esquema. Em frente ao Colégio Arco-Íris, ok? Tem uma escadinha, mas tudo bem, mais perto do céu. Brincadeira. Vamos ficar de pé. O Poente, que é o Pequenas Ovelhas em Treinamento, que é o núcleo das crianças, também é lá em casa, ok? Quarta-feira, tá bom? Irmãos, quero que vocês orem. Eu convidei o pastor Vinícius Zulato para ser preletor no nosso acampamento de junho, ok? Orem por isso, é um homem de Deus. É um homem de Deus que compôs essa música que a gente cantou por último, né? Eu amo ele, é muito amigo meu de Paula. É pastor lá na igreja Batista da Lagoinha. que é uma igreja referência para nós, Evangelhos do Brasil, né? E eu quero que ele esteja conosco. Já falamos com ele hoje, Paulo conversou com ele, e eu quero que ele esteja, né, para a gente crescer com o irmão que tem recebido tanto de Deus. Irmãos, olha só que coisa! Ainda bem que no meu jejum eu posso comer coisas que têm leite. Porque o geladinho de hoje vai ter leite condensado. Quem está ouvindo a gravação, ligar para não ficar com água na boca.